Acertaria o meu passo ao teu caminhar. Eu por ti, o teu problema caria sobre mim e abraçaria o horizonte que trazes dentro do teu olhar. Eu por ti, buscar-te-ia no mar da tua solidão. Eu por ti, te encontraria no grito dos teus porquês, pensando às minhas decisões e aos meus critérios se falas tu. Eu, por ti, palpitaria pelos teus desejos. Eu, por ti, daria voz às tuas mil razões. Eu, por ti, eu, por ti, perder-me-ia no teu pranto. Deixaria a ti primeiro colher a flor do meu jardim. Eu por ti faria ecoar no meu peito a voz da tua dor. Eu por ti suportaria a tua fragilidade e ancorar-te-ia a minha mão se fosses arrastado na maré. Eu por ti faria a minha angústia. Sentiria a saudade pelo fragor da terra que deixaste. Eu, por ti, palpitaria pelos teus desejos. Eu, por ti, daria voz às tuas mil razões. Eu, por ti, eu, por ti, seria o eco do teu canto na apatia e na força em mim. Deixaria a ti primeiro colher a flor do meu jardim. Deixaria a ti primeiro colher a flor do meu.